1804, desça para 2 mil pés, autorizada final LS. 2 mil pés, não, 2 mil pés, 804. Bruno 995 no solo aos 35, libere a pista próxima à direita, táxi autorizado de alta, Juliette, portão 03 nesta frequência, Bruno 995. Vale, para agora à direita, parte alta Juliette para o portão 3 na sua escuta. 9970 completo de aproximação, torre 1895. Completo, chama a torre 2195. A 3517, acione identificação, autorizada a chegada bom, desça para o nível 070. Gol no 7195, desça para 2 mil pés, que é legal no 08, autorizada final ILS. 2 mil pés, autorizada final ILS, gol 1795, autorizada final ILS. Torre Salvador. Drão 9970, Torre Salvador. O 804 complete aproximação, torre 1895. 1895. Gol no 897, desça para 3 mil pés, que é legal no 08. Salvador, é o Tom 1804, estabilizado no ILS, trem está checado e avistado. Gol 1804, tráfego avistado, ajuste no 08, continue para a expansão, aguarde pista livre, gol 1804. 1804, aguarde. 09970, me escuta? Gol 1804, pista liberada, pouso autorizada, pista no 00, 120 graus, 089, ajuste no 08, check trem. 804, sim. Pouso autorizado, pista no 0, trem vai checar. Confirme, me chamou 9970? 9970. 9970, o seu solo correu aos 40, já tem táxi aprovado até o porto, até o parte 3, já. Sim, de parte, táxi aprovado até o parte 3, né, 9970. Para o nível 050, mantendo a chegada número 4 na aproximação. Colo 897, reduza para 2109. Fazendo bom. O 1795, estabilizando ILS da 190. 1795, complete a aproximação, torre 1895. Nesse 295, pode. 1897, complete redução 1709, desça para 2000 pés, autorizada final ILS. 770, 2000, gol. Obrigado, bom dia. Bom dia, o senhor poderia confirmar, a pista já se encontra seca? Está seca, já tem outro. Sim, obrigado. Salvador, bom dia. O gol 97195, estabilizado e LS 10, a 2,5 milhas do Indiacé. Bom dia. Gol 1715, tráfego avistado, já ajuste agora no 018. Continua a aproximação, senhor. Reporte quando avistando o 1715. Ah, já está avistando, o gol 1715. 1715, cheque 3, pouso autorizado, pista no 0, vento de 120 graus com meia dúzia de nós, gol 1715. Olha, 795 de meu povo. Costa 3597, desço para 2000 pés, autorizado a final LS. Para 2000 pés, autorizado a final LS, 3597. Salvador, muito bom dia, Altar 3171, na frente da informação Hotel. Solicita Guarulhos nível 310. 3171, na voz de aproximadamente 3 minutos para cópia, provável da El Leda Bridge. Me chame quando for pronto para posicionamento agora no cópia, gente. Posição, vamos aguardando e ou chamar para posicionamento, tá? 97, bom dia. Passando Simbra Baixote a casa. 97, está atravessado, Justino 018. Continua a aproximação, o senhor repórter em pista livre. Sim, recebeu. Gol no 75 no solo aos 47. Libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado de Alfa Juliette, portão 02, nesta frequência, gol no 75. Juliette 02 a portão, gol no 75. 1897, vento no 20 graus, 05 nós, ajuste no 08. Pouso autorizado, pista no 0, gol no 897. 10 com 1018, gol. 897 no solo aos 49, libere pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chama ingresso, táxi Sui Juliette, nesta frequência, gol no 897. Táxi, desça para o nível 050. Agente, provitado, desça para 050, 990. Martins, 3171 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo na Ator Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu após direto posição Trivi após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo autorizado 360. Pista em uso no zero. Primeira curva à direita. Subida da El Leda Bridge. controle 120.8, transponder 5164, TAM 3171. Autorizado Avenida 360, nada é o Lenda Bridge. Após o Bridge, já fez o Lulu 6 até BHZ, bravo até o Zulu, depois direto Trive, depois com porta plano. Controle 31208, transponder 5164, é o TAM 3171. 5164, cotejamento correto, TAM 3171, portão 612, chame pushback acionamento. Manda pushback acionamento, TAM 3171. Meia dúzia aprovado, senhor. Chame táxi 3171. Manda para o táxi 3171. Em Salvador é o TAM 3517. Bom dia, TAM 3517. Tráfego avistado, ajuste no 018. Continua a aproximação, reporte com o trem baixo checado avistando, senhor. Ah, com a pista vista, trem baixado checado, TAM 3157. 3517, pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento no 20 graus com 05 nós. Autorizado, vento 120 com 5 nós. O TAM 3517. Bom dia. Alfa, please put the white flag there. Sim, senhor, no 897, deve manter a posição na Alfa, vou dar ingresso. Alfa, sem ingresso, vou dar ingresso. O 3171 iniciando agora o pushback. Afirmativo. Quero. Noite 97, o portão previsto é 1 no 0, ok? 1 no 0, sim. Uma terra final. Fecha, mantém a posição antes da Juliette, ok? Também 570 complete de aproximação, torre 1895. 295, total 9990, desça para 2000 pés, que negamos 018, autorizado aqui na ILS. 2000 pés, limite na ILS, total 9990. Line 980, Squawky Adam, clear the arrival, descend to flight level 060. E Alfa, chama ingresso, taxi Juliette, nesta frequência, TAM 3517. Gente, liberando a direita, via taxi Alfa, chamarei para ingresso no pátio, TAM 3517. bordo, alterna Galeão, nossa autonomia, 3 horas e 5 minutos. Farofa? Abre seu autorizado, pouso, 40 graus, meia dúzia. Pousa. 3171, autorizado, pátio, Índia, ajuste no 0 no 8, reporte ponto 0 pronto. Pátio, Índia, com 0 no 8 no 8, reportando ponto 0 pronto. Siga portão 10. Posso falar em relação ao portão 10, bom, aí pra cima. 5 no 7, prossiga portão 4. Portão 4, tá 3, 5 no 7. Absa 6570, solo aos 58, a minha escuta Alfa, Kilo, Pax 3. Alfa, Kilo, Pax 3, a sua escuta 6570. Salvador, tá 3171.0 pronto para decolagem. 3171 está autorizado. Ingresso decolagem, 40 graus, 8 nós. Agora vem decolar o trânsito. Do 4069, bom dia, chame solo em 121 na décima 1. Estava 990 no localizer. Total 9990, complete a final, chame torre 11895. 395, obrigado. Salvador, bom dia, total 9910, no localizador estabilizado. Total, continue aguardando pista livre, ajuste em Salvador 10018. Continua aguardando pista livre, 9910. Zero descent 2006, QNH 1018, clear, ILS final, approach for establish on localize. ILS 010 approach, will send 2000 feet, and copy 1018 American, if I'm at it, so. Total 9910, cheque trem. Acusar a contagem travada. 171-02 decolado, controle. 120, décima 8. 08, bom dia. O total, pouso autorizado 9-0, vento 140 graus, 8-9. Pouso total. Senhora, bom dia, Terra 3171, decolou, escute. Terra 3171, contato radar, saída da El, suba e mapinha nível de voo 360. Cadê o Léo? 360, 3171.